É. Eu vou aproveitar. Quando a gente. O Dani mandou uma mensagem ontem pedindo para a gente falar um pouquinho dessa história de parque e praça. Por que a gente é parque e não praça? A gente. Existe, pela lei, a gente poderia ser considerado e transformado num parque, né? Mas não sei se vocês repararam, alguns dos vídeos, a gente faz mutirão começando à tarde e acaba sempre com uma fogueira à noite, né? Isso foi uma discussão que aconteceu no grupo, a gente já falou sobre isso. Ah, por que que não transforma a Praça da Nascente em Parque da Nascente? Já que tem metragem, enfim. Justamente porque parque é fechado, né? A ideia de você poder ter esse espaço aberto e ser utilizado a qualquer hora do dia ou da noite, e ela é usada à noite bastante também, foi uma coisa que pegou muito a gente, porque no começo, desde o início, a gente fazia esses mutirões e sempre avançava para a noite, porque é uma delícia ir para a praça, é uma delícia trabalhar na praça, encontrar as pessoas, chega pinga, esfria, a gente faz a fogueira, né? Então, tudo isso faz parte dessa praça como ela é hoje. Se a gente resolve fechar, ter banheiro, administração, limpeza, enfim, a gente perde essa característica que é super importante naquele espaço ali, né? Naquele lugar. Então, a gente já não fala mais disso. E toda vez as pessoas perguntam, e veio essa pergunta do Dani no WhatsApp ontem, e eu falei, vamos falar disso mostrando o que acontece, né, na praça. É tudo isso de lindo, é tudo isso de bacana. Quando a gente começou a ocupar a praça, a gente só queria ocupar e abraçar, realmente, é o nome do coletivo, né, Ocupe e Abrace. Mas, ao longo do tempo, a gente começou a encontrar outros desafios naquele espaço. E desafios que comprometeriam ou danificariam aquele lugar, né? E hoje a gente está com uma representação no Ministério Público do Meio Ambiente contra um prédio. Na verdade, a gente não é contra o prédio especificamente, a gente é contra o dano que o prédio vai causar na praça, né? É um projeto grande da Exto, que comprou... A Praça da Nascente, ela tem uma situação geográfica, assim, topográfica muito interessante, é uma encosta de morro. A praça são vários platôs e... Ela não é uma praça comum, como a gente vê na cidade, que é, por exemplo, uma quadra toda, né? Ela pega um miolo de quadra, então ela tem edificação em duas ruas menores que formam o perímetro da praça e a Avenida Pompeia, né? Essas casas, algumas das casas da Avenida Pompeia, cujos quintais dão para a Praça da Nascente, foram compradas por essa construtora e demolidas para a construção de um prédio de, a princípio, 3 subsolos e 22 andares, porque eles fizeram a belezura da outorga onerosa para construir mais, né? É um dispositivo legal para você ir contra a lei, né, de zoneamento. É uma esquizofrenia ali, né, da história. E quando a gente ficou sabendo que tinham imobiliárias e construtoras sondando essas casas para incorporar, isso foi em 2014, e a gente já foi atrás do Ministério Público para ver o que podia ser feito, porque a gente tem as nascentes, tem toda a água e tal, e a gente sabia que ali ia afetar lençol freático. Então, a gente, em 2014, foi até o Ministério e abriu esse inquérito civil, que chama o começo do processo, e o que aconteceu foi que, nessa época, as casas não foram vendidas. E a gente já tinha lá o inquérito no Ministério Público para defender o espaço da praça, né? E ficou aquilo até que o ano passado, uma incorporadora, que é a Exto, veio e realmente comprou 7 ou 8 casas ali. E quando a gente viu, já tinha um trator demolindo tudo e a gente pensou, nossa, mas e agora? E a gente já tinha esse inquérito no Ministério Público, a gente só retomou a alimentação do inquérito com provas, com fotos, com várias coisas, para a gente tentar, a princípio, adiar o mais possível a liberação do alvará, né? Com a justificativa de que isso realmente afetaria todo o sistema hídrico ali daquela região. E o que a gente acabou conseguindo foi que o Ministério, para encurtar a história, o Ministério Público hoje está chamando a Secretaria de Licenciamento, que é a Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento agora, está chamando a Secretaria do Meio Ambiente, do Verde do Meio Ambiente, para se posicionarem a respeito de laudos e de informações técnicas que a gente tem, dizendo que ali é, sim, um lugar a ser protegido. Né? A gente tem o Código Florestal, que prevê uma proteção de um raio de 50 metros ao redor de todo o ponto de água, né, de nascente. E a gente escuta muito que o Código Florestal é uma lei que vale para áreas florestais, mas na verdade o código não define se ele só vale para áreas florestais ou se vale para área urbana. Então ele vale sim para área urbana, né? Então assim, um ponto de água, uma nascente de água saindo no concreto ou no meio da floresta, né? Então a gente tem que proteger isso. A gente fez uma campanha, fez um abaixo-assinado online, fez abaixo-assinado físico, a gente gravou vídeos com o Luiz, com Marcos Palmeira, veio fazer um episódio de um documentário dele na praça, e ele também gravou uma pequena fala pedindo para as pessoas apoiarem essa ação de assinarem a petição contra, pedindo a proteção, né, das nascentes. E tudo isso que a gente vai fazendo ao longo desse processo vai entrando no Ministério Público como base para esse inquérito virar uma ação civil pública. Né? Existe um caminho aí que eu nem sabia, eu não sabia nada disso quando a gente começou na praça, e eu não sabia nada disso quando a gente entrou com a representação lá no Ministério Público. E conforme o processo vai caminhando, você vai descobrindo e aprendendo, né? E você vai aprendendo também que você, como um coletivo, um grupo de pessoas que tem uma causa sincera, amorosa e de coração, e que é uma causa que não é individual, é uma causa para a cidade, para o planeta, né? Tudo isso que vocês estavam dizendo. Você consegue a empatia das pessoas. É o caso muito do Parque Augusto, eu acho. E com a empatia, você consegue a união. E quando você está unido, você tem um poder que é uma coisa muito, muito além do que a gente jamais conseguiu imaginar, né, no começo. Então, é muito bacana isso, porque tem, sim, a parte chata, burocrática, etc. e tal, mas o que nos retornou, o que vem nos retornando nesse processo todo, é essa certeza de que essa união, de que esse posicionamento e essa ação amorosa que a gente tem na Praça da Nascente está rendendo bons frutos. Né? Então, é muito bacana a questão do Parque Augusta, né? E tem essa coisa da guerra, né? Que a Márcia falou, querendo ou não, é sim um embate, né? Mas o que a Deia falou é muito real na nossa prática e no nosso fazer na praça. A gente sempre vai no fluxo da água mesmo, né? A gente procura fazer o caminho que a água faria, né? A gente senta, conversa e fala, é o caminho com menos dispêndio de energia, vai, vamos dizer assim. É o caminho, a gente, num começo, e a gente tem pessoas, até no coletivo, que tem mais essa postura e essa personalidade do embate, de, não, vamos brigar, vamos, né? Que é uma coisa super válida também, mas o que acaba sobrepondo na ação do coletivo, desde o início, é essa coisa mais amorosa, mais da conversa, mais da empatia. E a gente tenta sempre se colocar no lugar da outra pessoa, inclusive até da própria construtora, coitada, né? A gente tenta entender, tipo, putz, os caras estão só pensando nos milhões que eles querem ganhar. Coitados, gente. Eles não enxergam nada além disso, né? Então, a gente não vai xingar, brigar, etc. Mas a gente se coloca ali e fala, não. Eles vão entender que o que eles estão fazendo, né? Pode ser através do Ministério Público, pode ser através do promotor, porque eles morrem de medo de promotor, né? Descobri isso também no processo. Todo mundo tem medo de promotor, é engraçado. Então, assim, mas eles vão se tocar que ali não é o lugar para ter um prédio, né? E aí tem até já uma conversa, a gente conversou isso até com o Zé uma vez, de pensar se aquele projeto não podia ser adaptado, em vez de 22 andares... fazer um gabarito mais baixo, ser menos agressivo com a cidade, ser menos agressivo com a vista que a gente tem lá do alto da praça do Pico do Jaraguá, né? Então, a gente enxerga o Pico do Jaraguá da arquibancada da praça. Então, a gente, de repente, manda lá um oi para a Márcia, né? Na aldeia, e ela manda de volta. Então, assim, tudo isso são coisas subjetivas, mas que quando as pessoas visitam a praça e quando as pessoas entram ali e sentam e participam ou de um festival, ou de um mutirão, ou vão só passear, é muito louco o que acontece ali, cara. É coisa de feiticeiro, Renato. Ali rola uma coisa de feitiçaria braba, sabe? Assim, você pode nem... Mesmo quem não acredita, ela fala, nossa, esse lugar é especial. A gente fala, você nem sabe, né? Tipo, você não sabe o que acontece aqui. Porque é essa reconexão, né? É o barulho da água, é você olhar para cima e ter céu azul, é ter casal de pica-pau, coruja, sapo para todo lado. É toda uma experiência de metrópole, sentar na rocha, né? O Luiz, sempre que leva grupos lá, ele passa pela rocha. Aquilo é um... Aí, quando tem lua cheia, vira e mexe, rola meditação. Então, é um negócio bacana ali, né? E eu tenho certeza que o Parque Augusta tem ali a sua particularidade, que é onde rola a força daquele lugar, né? É onde... E que qualquer pessoa que entrar ali, que for visitar... vai, e minimamente se conectar, vai perceber, né? Então, assim, é isso. A Roberta, que é uma pessoa que está no coletivo desde sempre, e agora ela está viajando, ela sempre diz assim, a gente começou com uma ideia de um grupo de pessoas cuidando da praça. E depois de 4 anos, a gente tem certeza de que é a praça que cuida da gente. Não é a gente que cuida da praça, né? Qualquer ação que você faz ali te retorna a décima potência, assim. É muito bacana. E, com certeza, o Parque Augusta vai devolver todo esse empenho, toda essa dedicação, toda essa energia que a gente hoje está pondo e que vocês estão pondo já há bem mais tempo, de uma maneira muito especial. É só ficar ligadinho ali, abrir a escuta. É isso.